suas armas mirem. Em mim o tempo todo é atirem. Vozes do além me dizem: tudo vai ficar bem. Num mundo com bilhões de androides, as emoções ainda vivem. Vozes do além me dizem: tudo vai. Aqui a frieza grite, tão isolado, enigma de outro mundo, Carpenter. Onde as pessoas fingem ser real é complicado. Projeter te atingem, nada vai mudar. O caos é um projeto, poucos entendem. Buscando a felicidade na cidade louca, Kendrick. Vejo muitos androides no sereno, vivendo no automático. Sem sentir o que tá acontecendo. A realidade suga as emoções. Mágicos de ois sem cérebros e corações. Botaram um fascista no poder. Mas se a democracia morrer, Marighella vai me mover. Pouco tempo pra amar, por saber que temos muito pelo que lutar. E muitos pra salvar, não adianta mirar. Uma ideia forte sempre viverá. Suor e lágrimas vão regar. Por mais que essas armas mirem, em mim o tempo todo é atirem. Vozes do além me dizem: tudo vai ficar bem. Num mundo com bilhões de androides, as emoções ainda vivem. Vozes do além me dizem: tudo vai. Essa vida é uma droga descomprimida. Ao redor eu só vejo os olhares cinzas. Amargos, amargurados, abandonados. Amores, amordaçamos. Medo de nos machucarmos. Karmas que nós nunca cuidamos. Pra nós só resta a neurose planta. A neurose que planta desconfiança na mente enquanto a maldade avança. Medo de nos machucarmos. Cólera que invoca nosso modo de defesa. Meus equívocos primeiros que já me comprometeram. Mas não corromperam aquilo que acredito, aquilo que define, aquilo que me guia. Que diz que sou eu, que diz que sou eu. Incentiva minha mente ativa. Antigamente eu via crime, traumatiza, mano. E eu sou cria da relíquia. Além me dizem: tudo vai.